Beleza, chame táxi 1449. Precisava chamar o táxi 1449. Fala Salvador, muito bom dia. O Felipe 5514, informação Juliette 150 da Caju. Gol no 897, tá na escuta? The for space, turn right, head 230. Heading 230, 35316. Palmeiras, Mike Tango, Juliette, deixe se manter a 2003 ajuste. 2013 ajuste, Mike Tango, Juliette. Volag 9874, 7 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, log. 030 graus, 059, autorizado pouso. Pouso autorizado para o total. 2109, Mike Tango Juliette. Estacionamento 3554. Puxa, estacionamento, Amaral 5. Meu Nabato 700 pés, sobrevoo Avenida. Para que paralela. Recolo 17 direita via litoral, controle 119 decimal 8, aciona 0115. Prato, Vitor Quebec, Quebec. O Vitor Quebec, Quebec, confirmando, autorizado ingresso, reporta pronto, cabeceira no 7. Solo Salvador na escuta do Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, aguarde. Ok. 1013, 35316. Descent 3000, 35316. Box do pátio 3 para a posição Singer de número 612. A gente mantém a escuta, aguarde, tem tráfego pousando quando puder autorizar. Ok, sente. Romeu Mike Tango Juliette, autorizado LS X-Ray. Reporte localizador, inicie redução para aproximação. Vai seguir tráfego cargueiro da Varig Log a 7 milhas à frente. Ok, está autorizado ILS, vai reportar estabilizado. Mike Tango Juliette reduzindo. Trip 5316, descend and maintain 2000, turn 81013. Descend 2000, trip 5316. 5316, turn left, heading 200, your limit is the localized course. Left 200, limited localized of course, trip 5316. 9910. 8, a bordo, autonomia de 3 horas e 12 minutos, alternando Salvador. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 90, vai chamar a torre, 1896, última entrada no 013, ou no 642. Juliette Alfa, 186, ponto de espera, padrão, ajuste no 642. Fala com 804, você pega acionamento, gate 10. 804-10, tá livre, chame táxi. Tá livre, chama táxi 1804. Sola Azul 4149 com 1117 a bordo, 4 horas e 47 de autonomia, alternando Ribeirão Preto, tá pronto pro táxi. Táxi autorizado à direita, via Índia Alfa, ponto de espera da 90, chama torre 1186, altímetro 0 no 3. Índia Alfa, ponto de espera torre 18.6 no 0 no 3, no altímetro Azul 4149. Sola Salvador, o total 9910 livrou na última direita. Total 9910, Alfa Quilo, pátio 3. Alfa Kilo 3, reporta um cachorro aqui na próxima cabeceira. Na próxima cabeceira ou na cabeceira? Na taxiway, próxima cabeceira. Sim. Será mil, aguarda na atenção, Vitor, Quebec, Quebec. Mike Tango Juliet, uma milha para o externo, complete final ILS, torre 118.6. Completa 118.6, Mike Tango Juliet. Mike Tango Juliet. Torre Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Juliet, bom dia. Bom, meu nome é Antônio Juliette, bom dia. Formarei pista livre. Guardando pista livre, reduzindo. Torre Salvador, bom dia. Azul 4149, ponte espera da 1-0. Azul 4149, bom dia. Mantenha ponte espera no 0. Mantenha ponte espera no 0, 4149, azul. Arglog 9874, solo, aos 39, direita, solo, 1-12, nacional 9. 2-9, bom dia, Log. Salvador Tower, Trip 5316. Trip 5316, continue approach, a report, runway vacation. Continue approach, Trip 5316. Mike Tango Juliet, vento 030 graus, 059, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, Mike Tango Juliet. Solo, gol 1607, está na posição 5 para prospect. Eu aguardo, não aguardo, vamos lá, 7. Guardando mesmo. 607, corrigindo, aguarde 07. Aguardando 607. Solo com 804, Protaxi 122 no POV, autonomia de 3 horas e meia, alterna Campina. Protaxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera do 10, chama Torre, 118.6, altímetro 010. 1013, agora, senhora Juliette Alfa, 18.6 no ponto de espera, o gol 804. Solo, bom dia, Varig Log 9874, Taxiway Alpha. Varig Log 9874, Alpha Kilo Pátio 3. Alpha Kilo Pátio 3, Log. Autorizado extensão 05, direto Guarambi. Afirmativo, informe assim que possível, chamado de pouso. Copiado, 9030, Vitor Quebec, Quebec. Salvador, bom dia, gol 1642, está pronto, ponto de espera, 1-0. 942, bom dia, formarei, mantenha o ponto de espera, 1-0. Vai manter 1-0, o ponto de espera, 1-0. Na base, próximo táxi. Livre táxi, você pode ponto de espera, Max Lett, o meu. Livre táxi, você pode ponto de espera, meu. Mike Tango Juliette, livre à direita, agilizando o livramento também, se possível, chama solo 1-2-9. Agilizando livrar à direita, chama solo 2-9, Mike Tango Juliette. G5-7, informação Kilo, autorizado Salvador Brasília, 360, via perto 1-7. Decola no zero, direita, da rede gole, transição fixo, controle 1-1-9, destino 8, aciona 5023. Brasília 360, conforme nota, escolhe o fito, decola 56, 198, controle 3502, 3507. Salvo Salvador, bom dia, Papa Romeo, Mike Tango Juliette. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, Alfa Kilo, Pátio 3. Para Pátio 3, o Alfa ou Mike Tango Juliette. Fala, Mike Tango Juliette, Romeo. O Mike Tango Juliette reporta antes daquilo. Confirma o Mike Tango Juliette? Reporta antes daquilo. Afirmativo, reportará antes daquilo, o Mike Tango Juliette. Oh, poderia confirmar o número 07, está previsto mais 4 minutos. Está livre, só observando, por exemplo, que só tem um... Boeing Zelog estacionado no 43. Já está quase parqueando para remoto, já está livre, gol no 607, me tá. A gente está livre, chamando ataque no 607. Clear to land, 5216. O Guardião 01 está livre, acionamento de táxi, aportamento de decolagem. Eu sou o Romeu, Mike Tango Gillette, está na escuta? Afirmativo, prossiga, Mike Tango Gillette. Observou algum animal na lateral da pista? Negativo. Gente, obrigado. 9 decimal 8, Mike Gillette, Romeu, grato. 449? Azul 4149, decolou de 44, controle 198. 198, bom dia. 42, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. O Guardião 01 não confirmando, pronto a colagem? Pronto a colagem? 149, está. Mantendo a proa 110 por mais 5 milhas somente para desvios, aí Dael. Quem está livre de desvios após voo Dael, azul 4149. Obrigado, 4149. Controle, muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, corredor Axé Visual, 500 pés, Flamengo fora da barra. Mike Juliette Romeu vai ficar no visual, mantendo 500 pés. Reportará no Parque de Bituaçu, porque a retenção é ingresso na Avenida Paralela 500 pés, senhor. Gente. My Alpha hold short until Kilo 35316. Espera no gasto. Boa noite, 04, ciente. Mantém ponto de espera. Tá bom. Gol 1642, vento 030 graus, 05 nós, autorizado a colar, pista no zero. Na decolagem 10, 1642. Fala, fala, Guardião 01. Guardião 01, não confirmando o sobrevoo? Confirme? Podia confirmar o setor que vai ser sobrevoado? Não, vai realizar sobrevoo na cidade inteira a partir do setor norte. Tempo de voo, estima aí em 1 hora, 0100. Eu que sinal dos pilotos humanos? Romeu Eco, November Alpha Tango Oscar, com Renato. E aí, sente controle agora, 1-8, só 1-9-8, com voo, com 19-8, braço, bom dia. É, caso autorizado, precisamos ingressar para livrar a taxiway aqui e prosseguir e manter a distância dele. Gente, então tá livre, mantendo a distância. Iniciando, mantendo o separação do gol, Mike Tango Juliette. Lim mantém, cabeceira no zero, gol 804. A Lim mantém, pista no zero, gol 804. Salvador, Guardião, bom dia, Guardião 01. Eu pegando o galeão, pronto para o táxi. Táxi autorizado à direita, gol no 607, via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre. 1186, altímetro 1093. Gente, à direita, Juliette Alfa, chama na torre, no ponto de espera, 1206, 1607. Gol 1897, na 8, puxa a sonar. 20708, ali, chame táxi. 04, 2030 grau 059. Autorizado a colar, pista no zero. Livre decolar em pista no zero, gol 1804. Autorizado o estacionamento, é remoto no zero. Afirmativo, a remoto no zero. Visual com gol em cima do táxi, prossegue Mike da Juliette. Gol 1897 na 8 para puxa e acionar. Gol 1897 autorizado no 08, chame o táxi. Cortará. O gol 1897. Eu olhei na carta, a posição é dogma mesmo. Bom, a pos é dogma, né? Dótima, dótima, confirmando. Tá ok, obrigado. 35316, maintaining Alpha until Kilo. 35316, clear apron 3, hold short apron 1. Via apron 3, hold short apron 1, 35316. 04, decolou o perfil da Dael, cruzando meu pé. Atenção 360. 804, bom dia, sub e mantenha 390. Correção, sub e mantenha 360 na saída da Dael, gol no 804. 360 na Dael, gol 804. Mike Juliette Romeu, mantendo o voo pairado na vertical do aeroclube. 7, Mike 07, 27 30 grau, 059, gol número 07, colo 52, controle 19-8. 19-8, ou número 07. Controle Salvador, bom dia, gol número 07. Número 607, bom dia, sub manter nível 360, saída da EL, vigilância. Da EL, atendendo 360, 607. Autorizado à direita, via Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama Torre 118, decimal 6, altímetro 10, 13. Sente Índia Alfa, da ponto de espera da 10, Lava chama Torre 118, decimal 6, ou decimal 3, do gol 715. No 642, passou nível 140, chama centro em 12685, alterna 12545. 12685, 12545, tá logo. Salvador, o Gol 897. Tira o tráfego. É o Gol 897 para o táxi, Ona 35 a bordo, 2 horas 57, alterna Campinas. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera da Nozera, chama a torre. 118, decimal 6, altímetro no 0 no 3. Afirmou, na 093, autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 286. Obrigado. Solo, gol no 605, continua acionamento no 3. Gol no 605-03, autorizado, chama de táxi. Livre, chama táxi, gol no 603. Decola, pista no 020-040, grau 069. A linha decola, o gol no 1715. Solo Salvador na escuta do Mike de Alfa. Mike de Alfa, cliente, estou na escuta. Aguardo, daqui a pouco mais um 2 minutos autorizo. Senhora, em acordo com a companhia, resolvemos permanecer nós aqui na posição mesmo, ok? Cliente, então. Ok. No 804, passa nível 160, chame Recife em 13325, alterna 1251. 13325251, gol 804. Antônio Marquete Romeu, livrando o aeroclube, vai com o plano Alvorada da Barra. Marco Juliette Romeu, sente. Clear to remote 1-3, Clear to remote 1-3, 5-3-1-6. Para o táxi Goro 605, 126 a bordo, 330 a autonomia, alternando o Campina. Informação para o B. 126. Caso autorizado à direita, via Índia Alvo, ponto de espera da 1-0, chama a torre. 118, decimal 6, altímetro 1-0 no 3. Direita Índia Alvo, ponto de espera 286 com 1-0 no 3, boa. 1-6-0-5. 7-1-5. Autorizado para o direto. Autorizado, direto cabe. Vai efetuar pouso ou só vai sobrevoar? Ah, vou ver como é que vai levar um acidente. Sente. O 597 está livre, chame táxi. Exato. Ligou no 705, passando 2.400 na sua escuta. 705, sube e mantenha 360, saída gole, vigilância radar. 360, vigilância 1-7-1-5. Vitor, Quebec, Quebec, controle. Continua a ascensão, nível 105, chama o centro Recife, frequência 1-2-8-8, alterne 1-2-6-0. Vitor, Quebec, Quebec. Autorizado, gol 1-8-9-7. Pode esperar pronto, gol 1-6-0-6. 605, pode companhia ali e mantém, que você não zero. Sim. Pode companhia ali e mantém, agora na 605. Firme tráfego. É o Rio 5973. Poderia coordenar o nível 310 para Recife? 3973 autorizado, Salvador Recife, 310, Opera 58. Decolamos 0, esquerda, sai da Fuca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5025. Golo 607, passou nível 170, chame Recife em 13325, alterna 1251. Golo 607, Recife 1325, 1251. Grata, bom dia. Bom dia. Decolou 00, controle 198. 198, Golo 1897. Tá 3597 para o táxi, CD de 133, autonomia de 4 horas e meia, alternado com. 3597, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 90, torre 118, decimal 6, altímetro 90 no 3. Salvador é o TAP 3153, excelente manhã, com a informação Kilo, por gentileza, autorização Galeão. Para da Copa, 3153. Quais eram as prioridades 3153? Ontem foi pedido qualquer informação, senhor?